você faz? Oxana, é 6312-7340. Obrigado, isso não quero, velho. 1-4-0, graus 1-1 nós. Pouso, Poçaner, 6312 na 1-0. São 3179, decolador 22, controle 120, décimo 8, bom voo. Eco Zulu, eco, desça para 1510, ajuste 1-0. Controle, bom dia, 3179. 3179, contato a dados, vou para o 340, após 2000 pés, voe direto líder. Após 2000 direto líder, autorizado 340, operando 3179. Eco Zulu, eco, copiou o controle? Copiou o eco Zulu, eco, 500 pés para os corredores, ajuste 1021. Eco Delta, desça para 510, ajuste 1021. Não, ILS para 1-0, estabilizado. São 3363, gente, número 2 para ponto, continua a aproximação, aguardando pista 1-0 livre. Aguardando, são 3663. Levar um contato, então. Eu vi 5826, chega da Mari, desça para o 050. 050 na Mari, podemos bater o estado, querido. 5826, mantenha a chegada, será o número 3 na aproximação. Ok, vou manter a chegada, o 526. Oi, reporte, este é o Juliette. Muito bom dia, Papa Romeu Lima, Lima, Lima. Papa Romeu Lima, Lima, Lima, bom dia, prossiga. Muito bom dia, está com plano de voo para Marte, o final é 280. E o Pátio que se encontra? Está em frente aos Correios. Pátio 3, aguarda só um instante a cópia, o Lima, Lima, Lima, ajuste 1-0-2. 1-0, ok, senhor, não entendi. 1021. 1021 vai rodar para cópia, o Lima, Lima, Lima. 2.6. Bom, no 605 estabilizado. Estabilizando, no 605. Bom, no 2.6. Bom, no 2.6, bom dia, até logo mais. No 605. Eco Delta, reporta no farol de Tapuã, Mike, Eco Delta. Salvador, muito bom dia, voo no 605, ILS da 605, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardo aproximando na Julie, o Senero 63. 6312, Juliette, portão 10, 10. 10 pela 10, já passando o marcador externo. São 3663, sala os 26, liberando via Eco, sala 121, decimal 9. Via Eco 129, são 3663. Bono 605, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 10 norte. Passou e travou ali, pouso no zero, Bono 605. 3, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, então 3663. Azul 9131, bom dia Recife, aguarde a cópia ou ajuste o 9021. Apuca. Cruzado cruzamento no 028 e reporta final no 7, o Mike Eco Delta. 280, a rota é direta, direto Sagaz, após direto Bragança. Leva lá da pista 97 com primeira curva, pista 90 com primeira curva direita, saída da El Leda, após direto, posição Sagaz, controle 120, 18, transponder 5523, o Papa Romeo Lima, Lima. Autorizado, meio final 280, DCT Sagaz, após Bragança, decolada 110, primeira curva direita, saída da El Leda. É, controle 1208, transponder é o 5523. O pátio 3, livre acionamento, chame para o táxi, o Papa Romeo, Lima, Lima, Lima. Acionar ele, chama para o táxi, Lima, Lima, Lima. Estou correndo, Dael Leda, Dael Leda, é isso mesmo? Afirmo, Dael Leda, após Leda, direto na posição Sagaz. Após Leda, DCT Sagaz, grato. Bono 3325, bom dia. 3363, muito bom dia, Bono 3227, informação é Lima, estamos aqui no pátio 3260, conquista, por gentileza. Ok, 2227, passaredo, bom dia, guarde a cópia, 1021, só instante. Aguardando, 2227. Azul 4039, vento 120 graus 9 nós, livre decolagem pista 90. Decolagem 4039. O Mike Eco Delta check trem, pouso autorizado pista 97, o vento 120 graus 9 nós. Web 5826, redução para 2109. 2109, redução, 5826. E 52107, passou informação de tráfego, ontem avança a posição de 2 horas a 8 milhas, cruzando 3 mil pés para 1.500 pés. Ok, mas é o Airbus? Não é um Airbus, é uma aeronave de baixa performance, cruzando 3 mil pés para 1.500 pés, a 6 milhas. Ah, tá feito assim, estudo 52107. Tá, 20070 para 050, ali, 52070. Web 5826, desça para 4 mil pés. O ajuste é 1021. Sobre o vetor, mantém a presente prova. Descendo para 4 mil. É, vetor, mantém a proa. Limite localizador? Afirmativo. Okay. Controle azul 4039. Saída da El. Azul 4039, contato radar, sopa 340, após 2 mil pés, o Ileda. 340, 2 mil, o Ileda, 402, 39. Trip 5, 5217, foi São Pelo. Tipo 5217, ciente, desça para 2510, autorizado final LS, aguardando para descida para 2000. Ciente, 2500, aguardando descida para 2010, autorizado LS, 5217. 923, bom dia, o número 3 para a cópia, só um instante para Guarulhos. Qual o do registro, por gentileza? Tael. Vê. No 605, ingressa Juliette, portão 5. Juliette 5, com o 605. Alguém que prossiga. Era uma montanha finalizada, está voando na proa de... na rota própria, na rua. Gente, Max Tarlan, que é posto rotatória. Pode dar rota fora. Vai ter visual com campo. Eco Zulueca, controle. Controle é o Eco Zulueca. Posto rotatório visual com campo. Vai passar. Controle rotatório, vai passar visual com campo, Eco Zulueca. Trip 5217, desça para 2000 pés. O ajuste permanece, reporte estabilizado. 2010, ajustado na 021, reportando a localidade 5217. Confirma, a pista é a 17. Trip 5217, a pista 10 está liberada. O senhor vai pousar na 17? Não, negativo na 10 mesmo, porque a gente tinha estudado a TIS aí que estava interessado. Obrigado. Tem, então prossiga na aproximação, reporte estabilizado. Reportaremos, trip 5217. Web 5826. Desça para 3000 pés, o ajuste permanece, redução para 1809. Nessa proa intercepta o localizador, reporte estabilizado. 3000, reduzindo 180, vai reportar estabilizado, 5200. Salvador Recife, nível 370 para 858, pista 10, curva esquerda, curta, transição Aracaju, controle 120.8, transponder 5532, o azul 9131. Visual com campo. Vem para o controle. O Papa Romeu Eco Zulueca faz visual com Salvador. Eco Zulueca, Semi Torre, 1.6. São 2.6, tá bom dia. Chame pronto. Passaria do 2227 para o shopping. Às vezes para o meu filho, é, autorizado conquista, rua 260, pista 10, curva à direita, saída A do Boa Pós, Elefa, controle 120.8, transponder 5530, o passarinho 2227. 260, autorizado, classe 10, curva direita, arbor Elefa, 1208, 1236, 5302, transponder o passarinho. Direita forte, confirmando, chame pronto, parte 3, 2227. Chamará. Vou no 923, prontos para a cópia. Afirmativo. Autorizado Guarulhos, no nível 360, rota 1 Pêsulo 10, pista 10, curva direita, Israel, lei da bridge, controle 120.8, transponder 5534, o voo 1923. Autorizado 360 Guarulhos, é o Pêsulo 10 bridge, Israel, lei da bridge, a saída, controle 208, transponder 5534, voo 923. Correto, portão 612, chame pronto. Parado. Oceanair 625, it's the ground. Right, copy. Ok, Brasília, flight level 320 via upper risk 10. Take off runway 10, left, take off turn left. Momo, departure needs a transition. Salvador 120.8 and Falco 5547. Ocean X 6225. That is correct. Report West 2 start up and push back. Ocean X 6225. Lorenzo, mil pés, autorizado. Pista 97, curva direita, corredor axé, controle 128-01-61, Victor Mike, Quebec. Quebec 1862, Quebec até o regresso com voo. Oito, dois, meia, vai passar o externo, 2 minutos de externo, baixo para voo. Tramjet 582000, seguinte, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Para. Eco Zulu, está 4 milhas da onda 7. Mais outro 360, outro 260. Afirmativo, um 360 pela esquerda novamente, não será prevista o pouso não no 7, evitando pouso simultâneo com o Boeing da Web já na final, ok? Cliente, esse ano, pela esquerda, Eco Zulu. Informação limpa, está voando direto à Mari, vai atingir o 150. 3732, bom dia, chega na Mari, desça para o 050. 050, possibilidade de voar a posição Itabe ou Nuna? 3732, mantenha a chegada. Mantenha. Autorizado puxar um 3 sentado. Objeto 5826, o vento 120 graus no 1 nós, check trem, pouso autorizado, pista 10. Lime pouso 5826. Deixa de leg. Salvador, Papa Romeu, Lima, Lima, Lima, estacionado, para onde está? O Romeu, o Lima, Lima, Lima, táxi autorizado, pátio 3, até a saída do pátio 3 do táxi, vai aguardar para ingresso no grande pátio, devido ao azul que está puxando no portão 3, o Lima, Lima, Lima, quantos a bordo? Está com meia dúzia ao bordo, meia dúzia de horas de autonomia. Está autorizado até a saída 3, aguardar para ingresso no pátio grande. Para a rotatória, reporte rotatória. Prontozinho para a rotatória, mais da grande. Sim, autorizado. O prossegue ingresso de decolagem no o vento 120 graus, o 9 nós do Guardião 07. Guardião 07 tem condições de prosseguir via área Gramado, temos uma aeronave agora para aproximando para pouso na 17. Ingresso para sua esquerda, Juliette, remota 14-3. Zero graus, o 9 nós. Posso usar 9 no 7, Webjet 5826, sala 39, liberando via Eco, sala 121, decimal 9. Eco, 29, tá. Guardião 07, decolado aos 41, prosseguindo farol de Capuã, chamando o controle 120, decimal 8, bom voo. 07, 208, obrigado. Alfa de São José, 526. Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Decolado litoral Tarondina, aqui as pernas, suas coisas. Sente a porta Ondina, contra o corpo de vitória. 07. O meu eco, Zulu eco no solo aos 42, confirma o PAT? 5 agora à sua direita, pode prosseguir a aerostar e a estação na frequência livre. Dado que Luiz, que bom dia, é o sobrevoo que vai fazer aqui em Salvador. Luiz, só instante, a cópia 1021. 4-2 a bordo. Em direita, ponte espelha 18612 a 1021, boa viagem azul. Vai dar passagem ao aeronave de Pequeno Porte à sua esquerda. E após essa passagem, portão 8, o web. Faz a passagem, prossegue portão 8, segunda perna. O Lima, Lima, Lima, prossegue em frente, seguindo o azul. Com espera 18,6, 1021, boa viagem. Vai quando. Ocean startup 625 and 01. Frequência da torre é 198.6. Oh, desculpa. Salvador, Papa Romeo, Mike Charniante. Mike Charniante, bom dia, intenção é pouso capitão no 7? Afirmo. Já no visual, pouso autorizado, pistão no 7, vento 120 graus, 9 nós, o Mike Charlie Yankee. Pouso autorizado no 7, Mike Charlie Yankee. Azul 9-1-3, ano bom dia, autorizada, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 130 graus, 9 nós. Ah, 3732, prossiga na descida para 2000 pés, ajuste no 021, no reporte estabilizado localizador. 2021, reportará 3732. Charlie Yankee no solo aos 4,6, confirma o PAT? Nabata, então autorizado backtrack, na minha escuta até o estacionar Nabata, o Mike Italian. Lima, na escuta da Cholo. Module agora na 18.6. The approved start up and push it back. Extend the 01 or front ready taxi. Lima, Lima, Lima, autorizado alinhar e manter pistão no zero. The approved start up and push it back, report taxi. Pátio 3 autorizado, passa a gente chantar. Da Oxana, chamou? Tá pronto pra cópia? Salvador, Salvador, tá transmitindo em Veracruz, mil pés, pista no 7, curva direito, corredor axé, controle 128, transponder 01 no meio. 2 e chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. Lama 10, 08, 5, 4, 9, tá bom, obrigado, eu tava na Azul, na licença 2. Gente, após estabilizado. Espera. Contrame, bom dia, Azul 9132, não? Azul 9132, Azul 5532. Acionado 5532, passa 3 mil pés, o Azul 9132, não? Gente, subir para o 370 na saída PUCA. Saída PUCA, 3, continuando, 9132, Azul. MS3, Uno Uno, chegada bom, se aciona identificação, desça para 4 mil pés. O ajuste é 1028. Controle Salvador, muito bom dia para o Romeu Lima, Lima, Lima, decolando o perfil da Eulalia, está cruzando 500 pés, na sua. Romeu Lima, Lima, Lima, contato radar, Subaru 280, após 2 mil pés, vou direto Leda. Lima 280, após 2 mil pés, direto Leda. 120, decimal 8, bom voo. 04 da TAM, aguarda a cópia 1022. Arbor elétrico. Porta, táxi e hotel para ingresso. Mando Oscar. Five taxi approved by India Alpha 218.1 Wheel 10 when ready call tower 118.6 Ocean 6225.